2 Salvador, 9074 da Gol, ponto, espera a pista, 10 pronto. Boa noite. Boa noite, 9074, ali a linha decola, autorizado, pista 10. 80 graus, 1-12, nosso é o vento. A linha e decola 9074 da Gol. Estabilizado no ILS, Ocean 6212. 6212, completo sinal, chame torre 986. Vai completar com a torre 6212. 3858, cruzo 077 para 050. 3858, desce para 2000 pés, ajuste no 011. 2000, convide 3858. Avistado, checa o trem, aguarde pista livre, 37 Gol, já iniciou a rolagem, agora liberação. Vento 80 graus, 1-12, 1011 no altímetro. Sentido a meteorologia, aguardando pista livre, 62 a 2, pouso autorizado, 80 graus, 1-12, nós é lento. Autorizado, pouso, né? 62, 1-12. Quadra, colos 34, 19-8, saúde e paz aí, feliz ano novo toda a situação. 19-8, muito obrigado pro senhor também, um feliz ano novo aí, um ótimo ano pra todo mundo. Controle Salvador, muito boa noite, feliz ano novo, é o Gol 9074. Gol 9074, boa noite, sobe para nível 350, serviço de vigilância. 350, 9074, obrigado. Informação em curso é o Whisky. Eu tenho 190 aprovado para Aracaju. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. 152 no meio, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo. Nível de voo 190, Golf 677. Decola da pistão no zero com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 7.9.8. Aciona 5004, tape 52 no meio. 7, autorizado 190 para Aracaju, via Golf 677, decola do 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 119.8, controle, 5004, transponder, trip 5216, reporta para puxa, acionamento. Correto, protegimento, senhor ciente. Na 6212, solo 35, direita, 121.9, saúde e paz, toda a tripulação e feliz ano novo. Igualmente para você, livrando a direita, 1219. Solo Salvador, boa noite, Xané, 6212, livrando a sua esquerda. Xuxa 6212, táxi aprovado via Alfa Juliette até a remota do pátio principal. Atenta ao sinalizador naquela remota, 6212. Sente via Alfa Juliette para a remota do pátio 1. Vai atentar para o sinalizador, 6212. Bravo Whisky, curva esquerda pro 150, autorizada final 10. Esquerda 150, autorizada final da 10, Whisky Bravo Whisky. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070. Azul 4070, identifique, Delta 050, chegada Mari. Identificou 050 na chegada Mari, o Azul 4070 perdeu contato com o centro recente. Entendi. Com esse final, chame Torre 86. Torre de 86, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Utan 3258, estabilizado, baixa trava. 3258, avistado, pista desce, pouso autorizado, 80 graus, 129, altitude 1011, pouso autorizado. Sim, 3258. Bravo Whisky, estabilizado no lock, complete final, chame torre no 86. Estabilizado, 18.000, obrigado. Desculpa, meu, Bravo Whisky, estável, localizador, pista 10. Whisky, Bravo Whisky, avistado, reporte o externo, checado o trem, aguardando a liberação, número 2 pro pouso. Reportando o externo, cheque do trem, aguardando Whisky. Cartão. Cartão. E Adonis. O 9074 chama Centro Recife, em 12685, o alternado 12545. 12685, 2545, muito obrigado. Feliz ano novo, senhor, bom voo. Senhor também aí, um abraço. Azul 4070, livre descida para 2.000 pés, ajuste 10111. 2.000 pés com 10111, Azul 4070. 3850, no Solas 41, libera a direita via Eco 1219, saúde, paz e tripulação, Frisa 9. Direito 219, muito obrigado, igualmente para todos. Passou externo, baixou e travou, uísque para uísque. Ficou 050 na chegada Mar, igual no 398. Gente boa, livre pouso. Ô, Salvador, muito. Boa noite, Altan 3858, livro. Boa noite, Altan 3858, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, pro 07, obrigado. Feliz ano novo a todos. Boa noite, senhor. Whisky no Solas 4, pata direita, 121, no décimo 9. Direito 29, Whisky pra Whisky. Até já. Até já. Whisky pra Whisky no solo, direção é táxi 345, ligado a eles, tá? Gente, Whisky pra Whisky, táxi aprovado Alfa e Juliette, contorno pátio principal, chama na Lima para ingresso, senhor. Confirme o azul 4070. Autorizada final no zero. Ciente, autorizada final o azul 4070. 070, chame torre no 186. 186 com a torre, o azul 4070, até mais. Vai. Com 398, desce para 2000 pés, ajuste no 011. Autorizado a final no 0. 2000 pés, autorizado final da 10, agora no 398. Boa noite, azul 4070, passando externo, baixado de travado, avistando. Boa noite, azul 4070, baixado travado, tráfego avistado, vento de 90, com 13 nós, centímetros, 1011. É o pouso autorizado. Ele pouso no 0, azul 4070. Controle de Salvador, boa noite. 75890, ciente da informação Whisky, atinge uma 170. 75890, identifique e desça para o nível de voo 050, chega na margem. 050, chega na margem, 580. Salvador, 3603. 3603, prossiga. Posição 05 para pushback de transmissão. 5 aprovado, senhor. Chame táxi, 3603. Chama nenhum. Nenhum. Feliz Natal, não. Feliz Ano Novo. Saúde e paz para toda a equipe do Chicletão. Saúde e paz. Azul 4070, no solo 51, no direito 121, desse manobre. Direito em 219, azul 4070. Ótimo, saúde e paz, é isso. Feliz ano novo para todos os lados. Obrigado, você também. O Trip 5216, pronto para puxa acionamento. No faixa 3 tem livre, 5216, chame táxi. Solo Salvador, azul 4070, livrou na sua escuta. Azul 4070, boa noite. Táxi aprovado via Alfa, chame para o ingresso da Taxi Juliette, senhor. Sim, está autorizado até via Alfa, chama o ingresso na Juliette, azul 4070. 158 no 0, desce para 2.000 pés, ajuste no 019. Para 2.000 com 611, 158 no 0. Há uma milha de zona agora na 3 na 7. Uma 8 intercepto logo e completo final, chame torre no noite. Captando logo, na torre 1 no noite, bom, bem, agora na 3 na 7. Salvador, boa noite, gol no 398, interceptou o localizador, dá 1 no 0. 398, checa o trem, pode dar o pouso. Pouso autorizado, vento 80 graus, 1 no 12 nós, gol 1 no 398. Seguinte, gol no 398. Azul 4073. Tá, 3603, pronto para o táxi, POV 166, alterna Galeão, 4 horas. Galeão 166, 4 horas, da passagem azul, senhor, após o ingresso do Juliette Alfa, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, 1 no 1, no ponto de espera, estimador 118612 até 3603, tem um bom voo e um bom ano novo, senhor. Positivo, aguardando lembrar de ingressar, após, você segue via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 6, muito obrigado, igualmente, bom ano a todos, da 3603. Solo Triple 5216 está pronto para o táxi, POB 60, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Informações copiadas, 5216, táxi aprovado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 0, 1011, ponto de espera torre 1862, tem um bom voo, 5216, muito bom ano novo. Via Juliette Alfa, na... pronto, torre 1186, muito obrigado, bom ano novo para vocês. Solo Salvador, boa noite, 3561, informação I, coordenação Brasília. 3561, informação em curso Whisky para Brasília, tem aprovado 380, o senhor está pronto para a cópia? Pronto, 3561, autorizado Brasília, nível de voo 380, Zulu 17. Decola da pista no 0 com curva direita, subida gole, transição ofito. Controle 198, transponder 50 no 0, 3561. 3561, autorizado Brasília, 380, superior do 17. Decola da pista no 0, para curva direita, gole, transição ofito. Controle 198, transponder 50 no 0. Correto, 3561, chame pronto para o posto de saneamento, senhor. Salvador, tá 3603, noite, ponto de espera no 0, pronto, visual com tráfego e apresentação. Boa noite, 3603, aliás, mantém após o tráfego na curta final. Partiu ali, mantém após passagem do tráfego na curta 3602. Torre Salvador, muito boa noite, Trip 5216, pronto, ponto espera. Boa noite, Trip 5216, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto de espera, 5216. Goro 398, solo 58, direita 1219. Direita 1219, 398. LS, tem o campo à vista, objeto 5810. 8-0, compete final, chame Surre no 86. 86, ciente, 5-8-0. Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette com 612, igual no 390. Torre, boa noite. Objeto 5810, no momento, 2 milhas do externo, tem o campo à vista, trem baixa casa. 5810, continua a aproximação, guarde pista no 0 dele. Gente, agora não, pista livre 5810. Da Mari. 050, chegada Mari, nós estamos um pouquinho atrasados, senhor. Poderia voar na proa de Duna ou Itap? Obrigado, Duna. Gato. 61-02, prossiga. Destino Santos Dumont, quando possível, autorização. Poderia confirmar o horário do plano? Vou dar uma confirmada com a companhia que já te passa, peraí. Ok. 00, controle agora 198, boa viagem, saúde, faz aí toda no novo ato de população. 98, obrigado, de bom, até a próxima. Obrigado. Trip 5216, vai observar o pouso 37 Webjet, aliás, mantém a posse. Após o Webjet, a linha mantém Trip 5216. 3603, sobe para o 340, vigilância radar. Eu 340, 3603.